novo mais. Hoje deixei tudo pra trás. Não mereces o meu amor. Não mereces o meu amor. Não te quero nunca mais. Eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim.